Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o prefeito Reni Pereira reuniu-se em Brasília na última quinta-feira com o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério dos Esportes, Ricardo Leiser Gonçalves, que confirmou a participação do Ministério na edição 2014 dos X Games aqui na Terra das Cataratas. Foz do Iguaçu conquistou em 2012 o direito de sediar a etapa continental dos X Games por período de 3 anos. A primeira edição ocorreu em abril deste ano e a segunda está marcada para abril de 2014. A realização dos X Games em Foz do Iguaçu trouxe inúmeros benefícios para a economia da cidade, como, por exemplo, ocupação de até 80% da rede hoteleira no período, movimentação nos restaurantes e atrativos turísticos, e o principal ponto de atratividade deste evento, que foi a repercussão internacional dos X Games. Os X Games Foz do Iguaçu tiveram 27 horas de transmissão ao vivo para 184 países, atingindo, segundo cálculos preliminares, cerca de 430 milhões de televisores, isso através da rede internacional ESPN. Segundo o prefeito Reni Pereira, o valor dessa exposição na mídia é incalculável, tendo em vista que associa a imagem da cidade à prática de esportes radicais em meio à natureza e consolida também a boa imagem do Destino Iguaçu junto ao público jovem, que é o público que forma os viajantes do futuro e também, por que não, viajantes já no presente, no atual momento. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou no nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 24 de agosto de 2013. Bom dia! Turismo de incentivo é tema de debates em Foz do Iguaçu. O objetivo é incrementar a importância dessa modalidade no turismo iguaçuense. Receita Federal anuncia implantação de formulário eletrônico e extinção da DBA de papel nos aeroportos e na região da Tríplice Fronteira. Presidente do Paraguai confirma a nomeação da nova titular da Secretaria Nacional de Turismo. Feira Internacional do Livro deve movimentar o setor cultural de Foz do Iguaçu e da região da Tríplice Fronteira. E no programa de hoje você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana em Foz, no Paraguai e na Argentina. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos, temperatura de 13 graus aqui em Foz do Iguaçu, fim de semana que deve ser de tempo instável na região da Tríplice Fronteira. Instabilidade, aliás, que provocou o cancelamento da edição deste mês do Luau das Cataratas, marcada para a noite de ontem no Parque Nacional do Iguaçu. O mau tempo fez com que a lua ficasse encoberta, o que inviabilizou a realização do passeio. Para hoje, sábado, chuvas ao longo do dia e temperatura máxima que não ultrapassa a casa dos 22 graus. Para amanhã, domingo, chuvas e temperaturas mais baixas, entre 8 e 15 graus. Já para segunda-feira, a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná, é de tempo nublado e frio, com temperaturas entre 6 e 14 graus em Foz do Iguaçu. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina, mesmo com a nebulosidade que tomou conta aí da região no início da manhã. BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Fique atento aí quanto ao bloqueio da Avenida Paraná nos dois lados da rodovia. A rotatória, o trevo da Paraná com a 277, está passando por obras, portanto, atenção ao trafegar pelo local. Tivemos muito movimento no sentido Foz do Iguaçu desde as primeiras horas do dia de hoje, mas a tendência é a partir de meio-dia, uma hora da tarde, é que esse movimento seja verificado no sentido de saída aqui de Foz do Iguaçu e não mais de chegada à Terra das Cataratas. Vamos conferir agora a movimentação na região da Ponte Internacional da Amizade com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Como todo sábado acontece aqui na região da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, na fronteira com Ciudad del Este no Paraguai, movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade nos dois sentidos. Mas a lentidão maior é para quem está retornando a Foz do Iguaçu vindo de Ciudad del Este. A formação de filas na chegada da aduana brasileira, motorista deve ter paciência para fazer a travessia. Para quem vai em sentido ao vizinho país, não encontra dificuldades, a travessia acaba ocorrendo em poucos minutos pela Ponte Internacional da Amizade. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti, com as informações do trânsito aqui nas ondas da CBN Foz. E fique atento também na BR-469, no trecho entre a rotatória de acesso à Argentina e a chegada ao centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, especialmente se você não está familiarizado com o tráfego nesta via. Não há duplicação, é uma pista simples, em alguns pontos com terceiras faixas, mas realmente muito cuidado, porque além de dar acesso ao aeroporto e à região do Parque Nacional do Iguaçu, essa via, a BR-469, dá ligação também a dois bairros aqui de Foz do Iguaçu, o bairro Remanso Grande e também a Vila Carimã. Portanto, cuidado com o tráfego urbano aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Respeite o limite de velocidade, que no caso é de 60 km por hora nesta pista aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E se prepare aí para enfrentar filas também na passagem pela cabeceira argentina da Ponte Tancredo Neves, especialmente no período da tarde, quando está prevista aí a movimentação de, não dizer milhares, mas centenas de veículos em direção ao território argentino. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio de Foz do Iguaçu na manhã deste sábado, novamente com Bruno Zanetti. O dólar está cotado aqui em Foz do Iguaçu neste sábado a 2,39 para compra e a 2,48 para venda. O peso argentino está cotado a 0,27 para compra e a 0,31 para venda. O Guarani, R$1, compra 1.760 guaranis e 1.880 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,15 para compra e a 3,35 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é considerada normal, 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo, dentro da média para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu, e essa normalidade no fluxo faz com que todas as passarelas estejam abertas e os passeios náuticos habilitados no lado brasileiro e no lado argentino das cataratas. Na usina de Itaipu também todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. Visitação gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Lembrando que no Ecomuseu está em cartaz a exposição Múltiplo Leminski, uma homenagem ao poeta Paulo Leminski. E na noite de hoje, às 8 horas, acontece no auditório do Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu Binacional uma aula-espetáculo sobre Paulo Leminski, tendo como convidados José Miguel Wisnik no piano e na voz, Sérgio Rezzi na bateria, Swami Júnior no violão e no baixo. Não deixe aí de prestigiar este evento, marcado para as 8 da noite, no auditório do Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu. Entrada franca mediante apresentação de convite. Convite, aliás, que pode ser retirado também aqui na Rádio CBN, na Avenida Paraná. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Converso aqui na CBN com Augusto César Stein, ele que é gestor de projetos do Sebrae Paraná, e no programa de hoje vamos falar a respeito de uma modalidade de turismo que é o turismo de incentivo. Bom dia, Augusto. Bom dia, Guilherme. Turismo de incentivo, muitas vezes, é um conceito desconhecido por parte de empresários e também gestores da área turística. O que é exatamente esse segmento? Guilherme, eu acredito que talvez inclusive muitos que trabalham já com turismo incentivo acabam por utilizar por outros termos, né? Mesmo aqui em Foz do Iguaçu. Turismo de incentivo são aquelas viagens que principalmente as grandes empresas, as multinacionais realizam muito isso, premiam seus funcionários, sua equipe, tá? Como um bônus de incentivo, uma premiação por vendas, ou mesmo um final de ano para premiar seus funcionários, em vez de premiar com valores financeiros, premiam com viagens. Essas viagens individuais ou em grupos fazem parte do segmento do incentivo. Agora, você tocou um tema interessante, porque premiação, muitas vezes as pessoas elas colocam, se for para me dar algum prêmio, que seja em dinheiro, mas para a empresa, muitas vezes, não é nem a questão do valor, é mais da experiência, da marca que pode deixar no funcionário oferecendo uma viagem, por exemplo? Exatamente. E por isso que os destinos de turismo incentivo são destinos especiais. É justamente por isso, porque a intenção da empresa, é claro, que é premiar o seu funcionário, mas é que também ele lembre daquela ação, daquela viagem por muitos anos. Isso, com certeza, reflete na sua produção diária dentro da empresa. A gente vê o turismo de incentivo bastante forte em mercados como o do continente europeu, por exemplo. Vários, podemos citar alguns destinos, por exemplo, o Algarve, no sul de Portugal, que é um destino comum na época de verão. Pessoas normalmente são premiadas com viagens a locais como esse. Agora, aqui no Brasil, como é que está o panorama desse setor hoje? Nós entendemos, Guilherme, que nossos destinos brasileiros ainda têm um potencial a ser explorado muito maior do que é atualmente. Nós temos destinos no Brasil que já trabalham com incentivo. O próprio Foz do Iguaçu, nosso destino, é claro que trabalham com incentivo. Rio de Janeiro, os destinos mais tradicionais, Amazonas, Salvador, são destinos que já operam nessa categoria. Mas há um entendimento que sim, que na Europa, no continente asiático, há destinos que exploram isso de uma forma, explorando melhor o potencial dos destinos. Essa é a nossa intenção, que Foz do Iguaçu atente mais para o segmento do incentivo e potencialize a exploração desse segmento aqui na cidade. Turista que vem sob essa modalidade de turismo de incentivo, ele tem até uma tendência a gastar um pouquinho mais? Porque, afinal de contas, a empresa já vai estar pagando a viagem, né? Tem uma tendência dele, por exemplo, comer num lugar melhor, fazer um passeio a mais, gastar um dinheirinho no Paraguai e na Argentina? Exatamente por aí. Inicia porque a empresa paga boa parte, quase da totalidade das despesas. E como é uma premiação, na maioria dos casos é uma premiação, né, Guilherme? Ou mesmo um evento, os eventos também acontecem dentro do segmento de incentivo, são momentos que a empresa quer premiar o seu funcionário, quer deixar aquela marca. Então, ela acaba optando por equipamentos com um valor agregado maior, ela deixa um pacote mais completo, com diversos atrativos, utiliza muito a gastronomia local, né? Ela movimenta uma cadeia muito ampla dentro do segmento de turismo. Turismo de incentivo muitas vezes é confundido com o turismo de negócios? Na verdade, poderíamos dizer que ele é uma modalidade do turismo de eventos e negócios, né? Porque ele não deixa de ser um momento comercial também. Inclusive, teoricamente, dentro aí da academia, o turismo de incentivo está dentro do segmento negócios e eventos, né? Ou na nomenclatura mais, que é utilizada o termo em inglês. Mas ele é assim, ele não deixa de ser um segmento de negócios e eventos. Agora, para diferenciar claramente, por exemplo, turismo de negócios e eventos é aquele em que a pessoa vem para alguma reunião, vem para algum evento, algum trabalho. O turismo de incentivo já tem foco no lazer da pessoa? O turismo puro de negócios, né? Ele pode ser o corporativo, que é o dia a dia, as empresas mandam seus funcionários, sua equipe a trabalho mesmo, puramente a trabalho. Foz do Iguaçu não é um destino corporativo tradicional, né? Nós não somos sede de grandes empresas, com algumas exceções, como a própria Itaipu Binacional, que gera um fluxo próprio de corporativo. Os grandes destinos, as grandes capitais são destinos mais comuns para corporativos. O segmento de eventos, não. Esse nós somos um destino de ponta, nós sabemos, né? É tanto em nível nacional e até despontando, em alguns casos, a nível latino-americano e mundial. O outro segmento de eventos, ele pode ser puramente um evento corporativo, um evento associativo, né? Envolvendo associações, as médicas são as mais tradicionais, mas o segmento de eventos, ele também tem o seu cunho de incentivo, né? Alguns eventos, parte de eventos dentro de um evento tradicional, pode ser um evento corporativo, parte desse evento, às vezes um coquetel de lançamento, um início ou final do evento, ele tem o mesmo, ele é muito similar ao turismo tradicional de incentivo. aos momentos de incentivo puro. E nesse sentido, Foz do Iguaçu, ela se beneficia também, né? Porque nós vemos até claramente vários eventos que são realizados aqui em Foz, terminando na sexta ou no sábado, para que a pessoa possa aproveitar aí um dia e meio a mais aqui na nossa cidade. É, essa é uma tendência, há muitos anos acontece isso, na verdade, inclusive dos organizadores locais, os empresários que trabalham no segmento, porque eles sabem que se o evento terminar próximo de uma sexta-feira, numa quinta, há grande probabilidade das pessoas alongarem sua permanência na cidade por uma ou duas diárias a mais, um ou dois dias a mais, que gera todo um efeito dominó na cadeia produtiva do turismo. O turismo incentivo não é diferente, né? Mesmo vindo pela empresa, mesmo vindo a passeio, esses turistas podem ficar assim mais tempo na nossa cidade. Você realizou nesta semana aqui em Foz do Iguaçu um seminário a respeito do turismo de incentivo e também participou de reuniões com empresários, com representantes do turismo local. O que é que pode ser trabalhado nessa área de turismo de incentivo aqui em Foz do Iguaçu? Guilherme, contextualizando bem rapidamente, essa situação nossa do SEBRAE dentro da área de incentivo, ela está dentro de um projeto chamado Turismo de Negócios e Eventos, que nós iniciamos agora, no segundo semestre, estamos indo a campo agora. Essa é uma das primeiras atividades. Esse é um projeto, é uma diretriz nova do SEBRAE Paraná para trabalhar nos diversos destinos do estado. Foz do Iguaçu é um deles, principal destino, na verdade. E para a atuação desse projeto como um todo, não só incentivo, nós constituímos uma parceria local. Nós sabíamos que não teríamos condições, nem legitimidade e nem intenção de trabalhar de forma isolada. Então nós constituímos uma parceria com o Iguaçu Convention Visitors Bureau, com o Sinti Hotéis, Sindicato de Hotéis aqui de Foz do Iguaçu, KBIH, tá? E outros parceiros também vieram para essa aliança, inclusive agora quando nós iniciamos essa pauta do incentivo, né? A própria Cataratas S.A., que administra o principal produto dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que também administra o outro grande produto, que é o Complexo Turístico de Itaipu. Tá? O Sindetur também está aliado a essa parceria e, claro, nós temos o apoio institucional da Secretaria Municipal de Turismo. Então, todo esse projeto, uma das pontas desse projeto é a atuação dentro da área de incentivo. E, para isso, nós fomos conversar, nós realizamos um diagnóstico, entrevistamos muitos empresários locais, instituições locais, as principais lideranças, e nesse diagnóstico que foi apontado que incentivo poderia ser um segmento a ser trabalhado. Daí que veio a opção de nós trabalharmos incentivo. O fato de Foz do Iguaçu não ter grandes corporações, como você até citou, mas estar situado a uma distância de uma hora, duas horas, no máximo três horas aí, dos grandes polos brasileiros, isso é uma forma de alavancar esse turismo de incentivo? Não, nós acreditamos que é. Nós estamos a cerca de uma hora e meia de voo, de uma hora, ao máximo duas horas, dos grandes centros nacionais, né? Nesses grandes centros, boa parte das empresas, boa parte das multinacionais, ou mesmo grandes empresas nacionais, estão nesses grandes centros. Então, é claro que é um facilitador, né? A acessibilidade aérea é fundamental para esse segmento, assim como ela é para a atividade turística como um todo. Então, nós acreditamos que sim. Se nós estamos a uma hora e meia de São Paulo, onde grande parte das empresas que trabalham com incentivo podem mandar seus funcionários, com certeza é uma qualidade nossa, que é algo que nós temos que explorar. E por que não incentivar também os empresários daqui para que possam aderir a essa modalidade do turismo de incentivo? É possível? É viável? Eu acho bacana. Eu acho que a partir do momento que você começa a discutir mais abertamente um tema, e volto a falar, né, esse é um tema que já é trabalhado por operadores locais, já é trabalhado por empresas locais. Nós não estamos trazendo uma novidade, ao contrário, isso já é trabalhado. A nossa proposta é ampliar um pouco a discussão e agregar algumas questões a mais. Mas eu acho que a partir do momento que nós trazemos um tema para discussão, isso pode gerar, sim, um movimento local para também realizar isso. Nós sabemos que algumas empresas fazem isso. Até como nós falamos no início da entrevista, né? Mesmo sem utilizar o termo turismo incentivo, algumas empresas, mesmo médias empresas, não só as grandes empresas, premiam seus funcionários, né? Seus vendedores, principalmente, é muito, muito comum no segmento de vendas. Isso é um movimento que já acontece em algum nível e seria, claro, seria interessante que acontecesse ainda mais. Para quem quer saber mais a respeito desta área, que acabou não tendo oportunidade nessa semana de participar do seminário ou ter um contato mais direto, quais são as formas de contato para que possam saber mais e interagir com o SEBRAE nesse tema? Guilherme, as realizações nossas dessa semana, nossa e dos parceiros, foi apenas a primeira parte. Nós não vamos conseguir esgotar esse tema nessa semana, não conseguimos, é impossível. Já está programada uma sequência de trabalhos nos dois principais produtos, com ações locais, até pelo menos até novembro. Então, os próximos passos, nós vamos novamente anunciar para a comunidade local, né? Em alguns casos, inclusive, vamos convidar diretamente algumas pessoas para estarem se juntando nesse grupo que está trabalhando esse tema. Nesses próximos passos, então, essas pessoas podem sim se aproximar e a gente pode aumentar esse grupo aí. Conversei aqui na CBN com Augusto César Stein, ele que é gestor de projetos do Sebrae Paraná e nos falou a respeito deste tema, o turismo de incentivo aqui na Terra das Cataratas. Augusto, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso nesse projeto, nessa empreitada. Obrigado, Guilherme, eu que agradeço. O Sebrae agradece pelo tempo disponibilizado aí. Estamos junto com esse conjunto de parceiros locais tentando aprimorar ainda mais a atividade aqui no nosso destino. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais a respeito das mudanças na fiscalização realizada pela Receita Federal do Brasil na região de fronteira. A DBA, formulário de papel, deve deixar de existir e ser substituída por um formulário eletrônico. CBN Turismo, até meio-dia nas ondas da CBN Foz. Vamos a um rápido intervalo na sequência, logo depois do repórter CBN. Já voltamos com essas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos, com um tempo nublado aqui na Terra das Cataratas, e a Secretaria Nacional do Turismo do Paraguai tem nova titular com o início do governo do Colorado Horácio Cartes na presidência. Trata-se de Marcela Baciga Lupo. A dirigente é graduada em comércio exterior com pós-graduação em gestão de turismo sustentável, gerência de negócios em didática universitária, em gestão de projetos para resultados e também tem mestrado em gestão de empresas. Realizou cursos especializados em microempreendimentos turísticos, poder da mulher no turismo, metodologia em direção de projetos, entre outros cursos de especialização. Marcela Baciga Lupo coordenou também ações de implementação de companhias aéreas internacionais no Paraguai. A nova secretária paraguaia do turismo foi ainda gerente executiva da Feira Comercial Industrial Paraguai-Brasil, a FECOME, do Fórum Brasil e também da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil na Embaixada do Brasil, ou melhor, na Embaixada do Paraguai em Brasília, demonstrando aí conhecimento com relação ao mercado brasileiro. Entre as prioridades de seu trabalho à frente da Secretaria Nacional do Turismo do Paraguai, a estruturação dos destinos turísticos do país, a melhoria da imagem paraguaia no exterior e a captação de turistas procedentes dos vizinhos de América do Sul, como é o caso de Brasil e de Argentina. CBN Turismo. E a Receita Federal do Brasil deu início nesta semana à implantação da chamada EDBV, a Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes. A declaração vai substituir os formulários de papel hoje existentes nos aeroportos e fronteiras do Brasil. E para saber como fica a fiscalização na região aqui da Tríplice Fronteira, eu conversei nesta semana com a Giovana Longo, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, que deu detalhes sobre a nova sistemática e o cronograma de implantação. Essa nova sistemática vem para substituir a declaração de bagagem acompanhada, que é utilizada hoje em papel, em todas as aduanas, seja em aeroportos, portos e pontos de fronteiras, e também para substituir a declaração eletrônica de portes de valores. Aqui na fronteira, ela também vai ser utilizada, mas nos próximos meses, o foco de uso dessa EDBV está nos portos e aeroportos, então viagens via aérea e marítima. Aqui no ponto de fronteira vai começar a ser implementado gradativamente, mas a obrigatoriedade de uso dessa nova sistemática está prevista a partir do dia 1º de abril de 2014. Agora, o que você até colocou, vai substituir a DBA, que é aquela declaração de bagagem acompanhada, ou seja, a declaração de papel, a partir do próximo ano vai desaparecer? É isso mesmo, essa é a tendência. A Receita Federal é a única no mundo que está fornecendo essa comodidade aos viajantes, que é o fato da pessoa poder fazer a sua declaração online e já chegar na aduana com a declaração pronta, e se tiver imposto a pagar, já paga o imposto devido e se apresenta a fiscalização com tudo pronto. É uma comodidade e também faz com que a fiscalização e a permanência do viajante no porto, aeroporto ou ponto de fronteira seja bem mais ágil. E o que é que deve entrar nessa declaração eletrônica de bens de viajante? Por exemplo, tudo aquilo que eu adquiri no exterior, estou trazendo do exterior para o território brasileiro? Essa declaração ela vai estar na mesma sistemática da DBA utilizada hoje. Então, aquele viajante que chega ao Brasil portando bens com valores acima da cota de isenção, no caso aqui dos pontos de fronteira, $300, ele vai ter que relacionar na declaração todos os bens que está trazendo e pagar o imposto devido decorrente de trazer esses bens. Também temos a informação de que isso vai servir, essa declaração vai poder ser utilizada também por viajantes estrangeiros em trânsito aqui pelo Brasil? Sim, essa declaração, além de fazer a bagagem acompanhada e o porte de valores, também vai servir para admissão temporária de bens de viajantes não residentes e também vai ser utilizado para outras atividades fiscais. Toda atividade de controle aduaneiro vai ser utilizado, inclusive com gerenciamento de risco, para conseguir parametrizar e saber quais são os viajantes que estão chegando que precisam ser fiscalizados. Em alguns países do mundo, no momento em que você está chegando a este país por via aérea, por exemplo, já é distribuído ali um formulário em que você coloca informações não apenas a respeito de questões fiscais, como valores, mercadorias, mas também quanto a questões sanitárias, por exemplo, o Ministério da Agricultura, enfim, vários tipos de fiscalização em apenas um formulário. Essa EDBV também trará essa unificação de instrumento de fiscalização? Sim, a EDBV tem essa função, assim como a DBA hoje já tem essa função. A pessoa que preenche a DBA e está chegando no Brasil, ela tem uma série de perguntas que são preenchidas de controle fitossanitário, de bens, que seja medicamentos, outros bens. Então, hoje já existe na DBA e a mesma sistemática vai ser mantida na EDBV. A diferença da EDBV é que o sistema vai obrigar o viajante a passar por cada uma dessas perguntas e respondê-las conscientemente, coisa que hoje a DBA, muita gente simplesmente preenche as questões sem nem ler o que está preenchendo. E a EDBV vai criar essa obrigatoriedade de passar pergunta por pergunta e a pessoa vai ser responsabilizada se responder algo de forma inconsistente. Essa declaração eletrônica, ela poderá ser preenchida também com dispositivos que não sejam, por exemplo, computadores ou notebooks, por exemplo, smartphones, tablets, estará disponível nessas plataformas também? Sim, já está disponível desde a última sexta-feira, quando o novo sistema foi lançado. Por enquanto, na forma online, então as pessoas já podem acessar do site da Receita Federal na internet, versão para computadores e notebooks, ou a versão móvel para tablets e smartphones. Nos próximos meses, será lançada as versões offline, os aplicativos que poderão ser adquiridos pelo Google Store ou pela App Store, e as pessoas vão poder passar a fazer essas declarações de tablets e smartphones no modo offline, então a bordo de aeronaves, a bordo de embarcações, onde não tem acesso à internet, já vai ser possível o preenchimento dessas declarações. Isso nos próximos meses. Por enquanto, a declaração tem que ser preenchida de forma online com acesso à internet. Giovana, apenas para confirmar, portanto, aqui na nossa região da Tríplice Fronteira, nas aduanas, nas fronteiras terrestres, a implementação será gradual e apenas a partir de abril de 2014 essa declaração será obrigatória? Essa implementação ela será gradual a partir de agora já. Ela vai começar a ser colocada, a pessoa que quiser preencher a sua declaração já via internet e chegar na Ponte da Amizade ou na Ponte Tancredo Neves e quiser já apresentar. A pessoa que preenche online, ela vai receber um código de barras e uma numeração. Chegando com esse código de barra e a numeração para a aduana, já vai ser atendido na nova sistemática. É, nos próximos meses já serão implementados os terminais para as pessoas que chegarem na Ponte da Amizade e já quiserem preencher a sua declaração na nova sistemática. Os terminais de autoatendimento estarão disponíveis. E a partir de 1º de abril de 2014, é a implementação definitiva. Isso é, a DBA passa a não existir mais, a não coexistir com a EDBV, né? E a EDBV fica 100% implementada. Palavras de Giovana Longo, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil aqui na Terra das Cataratas, sobre a implantação dessa nova EDBV, declaração eletrônica que substitui formulários como a DBA, Declaração de Bagagem Acompanhada, em entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11h43 e a Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, que já está na sua 9ª edição, começa na próxima sexta-feira na Praça do Mitre, com o status de uma das maiores feiras da região sul do Brasil. O lançamento oficial foi na última terça-feira, como relata o repórter Maurício Freire. Foi lançada na noite desta terça-feira a programação da 9ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. O evento começa na próxima sexta-feira, dia 30, e segue até o dia 8. Foram confirmadas as participações de escritores e artistas nacionais e internacionais numa série de atividades, conforme explica o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, que destaca a abertura com o músico e artista brasileiro Tom Zé. Esse ano com mais de 150 atividades, contando aí com mais de 20 escritores, e nós teremos também abertura no dia 30, o show com o cantor, artista Tom Zé. Esses shows e a entrada da feira, ela é absolutamente franca, a pessoa pode vir assistir o evento todos os dias. Ficará aberto das 9 às 10 da noite, das 9 da manhã às 10 da noite. E a pessoa pode escolher, né? Vai ter os estandes para compra, vai ter palestras, vai ter atividades para criança, para o jovem, vai ter bastante debates. Então, assim, é uma feira que a gente tem uma expectativa muito, muito boa para esse ano. Entre os destaques da feira está o lançamento do livro Divórcio, do paulista Ricardo Lizias, considerado um dos principais escritores contemporâneos do país. Outro renomado escritor que lança livro na Feira Internacional de Foz do Iguaçu é João Gilberto Nol, com a obra Solidão Continental, que também terá direito à sessão de autógrafos. Entre as atrações internacionais está o renomado escritor colombiano Homero Carvalho, que irá participar de uma mesa de debates sobre a Amazônia colombiana. Entre os palestrantes, destaque para a escritora e psiquiatra brasileira Ana Beatriz Barbosa, que irá falar sobre o livro Mentes Inquietas. O presidente da Fundação aproveitou para agradecer os parceiros da feira, como as faculdades e universidades de Foz do Iguaçu. Uma obra que nós temos aqui, que ainda não foi colocada exposta, e nós vamos colocar esse material para essa feira, para homenagear o centenário do Vinícius. Então vai ter assim, para todos os gostos, né? A gente já tem uma grande parceria, uma parceira nossa que é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação. Esse ano todas as faculdades e universidades de Foz estão ofertando um escritor e vão estar juntamente conosco. Então a gente tá muito feliz com a realização, porque todas essas entidades, faculdades, universidades e Itaipu, como sempre, a Biblioteca Pública do Paraná também está com a gente e acreditou nesse projeto já há uns 40, 50 dias atrás e a gente agora só está esperando, já estamos na montagem ali na Praça da Biblioteca, para falar a verdade, de toda a estrutura. A feira também terá teatro, contadores de histórias para crianças e apresentações musicais. A ideia principal da Feira Internacional do Livro é o quê? É fomentar a leitura desde a criança ao jovem, ao adulto também, porque tem muito adulto que não lê. E através de diversas atrações, dos debates, das contações de história, nós vamos ter um mini cinema ali dentro para mostrar algumas coisas que a Itaipu está nos ofertando. Então, nós vamos ter muitas atrações para despertar esse interesse da leitura no jovem, na criança que for visitar a feira esse ano. O lançamento da programação contou com a palestra do escritor português Gonçalo Tavares. A 9ª Feira Internacional do Livro será realizada na Praça do Mitre e terá entrada gratuita para todas as atividades. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 47 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E vamos continuar falando de cultura no programa de hoje, porque eu recebo aqui no estúdio dois atores, o Vinícius Piedade e a Gabriela Veiga. Bom dia, Vinícius. Bom dia, tudo em paz? Tranquilo. Bom dia, Gabriela. Bom dia, bom dia. E vocês, como é que estão na expectativa aí para realizar hoje, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, um espetáculo, a peça As Quatro Estações, Encontros e Desencontros? A expectativa é ótima, viu? Primeiro que fomos muito bem recebidos. E a Companhia de Teatro Amadeus está fazendo uma divulgação maravilhosa junto com o Clique Foz. Então a gente está com uma expectativa muito boa. Muito mesmo. Peça será no Iguaçu Boulevard hoje às 8 da noite? Iguaçu Boulevard, acho que todo mundo conhece aqui, né? Principal espaço de teatro da cidade, ou dos principais. E muito bacana voltar a fazer Iguaçu, terceira vez que eu vim com outros trabalhos, vim com o espetáculo solo Carta de um Pirata, vim com o espetáculo solo Cárcere. Gabriela Veiga veio também aqui apresentar com o Teatro Mágico, trupe que ela fazia parte. Então, voltar a Foz do Iguaçu, estávamos ansiosos para voltar a Foz do Iguaçu, né? Essa peça estreou em São Paulo há pouco tempo atrás, e Foz do Iguaçu é das primeiras cidades em que nós aportamos nessa turnê que vai viajar o Brasil inteiro. E a gente sabe que aqui em Foz do Iguaçu existe um público que gosta de consumir teatro, que tem uma paixão realmente por esta arte e muitas vezes sofre com a falta de espetáculos aqui na nossa cidade, ou até mesmo, vamos até falar mais diretamente, com a falta de espaços, né, para a realização desses espetáculos. Para vocês, como é que vem sendo essa recepção? Vocês já estiveram, inclusive, aqui no Oeste do Estado, na cidade de Medianeira? Ontem, a gente fez Medianeira ontem, no CPC Arandurá. Que inclusive é um teatro muito bom, né, Vini? Interessante, né? Foi muito gostoso aquecer as turbinas para o grande acontecimento de hoje à noite aqui em Foz do Iguaçu, né? Essa questão que você levantou, Guilherme, de espaços e tal aqui em Foz, é uma questão que a gente vem conversando com o pessoal de teatro aqui da cidade e de Medianeira também, que a gente não tem um teatro municipal aqui, né, em Foz. É uma bandeira antiga já, né? É, todo mundo reivindicando, até o Juca Rodrigues está conosco aqui no estúdio acompanhando essa entrevista, é uma bandeira aí da classe teatral. Mas independente realmente de espaços, a acolhida do público iguaçuense, como é que vocês vêm sentindo tudo isso? Até o Vinícius, que já esteve aqui várias vezes, também pode comentar sobre isso. Eu acho que essa possibilidade que o teatro dá, né, das pessoas saírem da rotina, da televisão, bar e tudo mais, o teatro dá uma possibilidade de uma diversão reflexiva, né? Eu gosto de dizer isso. Eu gosto de fazer com que o espetáculo, que a pessoa navegue, que a pessoa venha vivenciar uma experiência. Mais do que assistir, a nossa busca com essa peça Quatro Estações é que a pessoa venha sentir as estações. São quatro histórias, né? Cada história abordando uma estação diferente. Então a nossa busca é que as pessoas sintam o inverno da nossa peça, sintam o verão, a primavera e o nosso outono, entende? Essa é a nossa busca. E a expectativa é grande porque o público de Foz do Iguaçu, apesar do frio, é um público quente, né? Uhum. É um público verão. Então, a expectativa é muito grande, né? Estamos prontos para o jogo, né? Eu acho que teatro tem muito a ver com futebol, né? Acho que é um jogo, né? A entrevista, essa é uma entrevista antes do jogo, né? Então, estamos prontos para o jogo. Como o futebol, a gente não sabe como vai ser, isso é o imponderável do teatro. Cada apresentação é única. Por mais que Gabriela e eu, a gente sabe o texto, a gente sabe a partitura, mas a gente não sabe como vai ser aqui. Ontem em Rio de Janeiro foi um jogo, hoje em Foz é outro. Então as expectativas são as melhores possíveis e que seja um grande jogo com muitos gols. Uhum. Não é isso? E para quem está na expectativa, já vamos anunciar aqui, inclusive, quem entrar em contato agora aqui com a Rádio CBN, vamos colocar o telefone no ar, anote aí. 3523-2211, repetindo, 3523-2211, estaremos sorteando aqui dois pares de ingressos para essas peças, a peça de hoje, As Quatro Estações, lá no Boulevard. Muito bacana essa possibilidade aí, sortear para o seu ouvinte. Eles vão entrar ao vivo e falar com a gente aí? Ao vivo não vai dar por causa do tempo, que acaba sendo pequeno, mas vamos abrir aí, ó. Já está tocando o telefone. Opa, você que tem interesse nesse... Será que é para mim? Será que é para Gabriel? O meu telefone está tocando, né? Também. O meu também, até os celulares vibrando agora aqui. A audiência CBN é grande no Brasil inteiro, né? As rádios mais influentes assim, no país. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo espaço que você dá ao teatro. Nós agradecemos a presença de vocês. Eu vou pedir até para falar um pouquinho mais. Vamos deixar o público com mais água na boca aí sobre o enredo da peça. Gabriela, como é que vai funcionar aí essas quatro estações? Pois é, são quatro histórias diferentes dentro de um espetáculo. Então são quatro personagens para cada um, quatro momentos para cada um. A gente começa com Primavera, que é um ex-casal, né? Ele tá num momento em que ele tá obsessivo e ela tá na primavera da vida já em outro momento. A gente entra no verão, que chama o motoboy, a secretária e o amor, onde ele é completamente obcecado também, apaixonado pela secretária bilíngue do escritório. E ela, por sua vez, é uma secretária em que não sai dos padrões. A gente, o Vini até dirigiu com uma estética corporal essa peça, em que ela realiza movimentos repetitivos durante 15 minutos. E isso, para que a gente doa essas sensações, para que eles entendam, supostamente, né, que ela não está só fazendo partituras corporais, mas sim padrões emocionais, ou mentais, ou hábitos diários, né? Daí a gente sai do verão e entra no outono, que é uma atriz num momento de decadência da sua carreira, e ela se encontra num ensaio de fotos de nu, que para as atrizes, não sempre, mas é um momento de decadência. Para ela é. E ela se despe, mas ela não se despe da roupa em si, ela se despe também de padrões, de medos, de ansiedades em cena. E a gente fecha a peça com Inverno, que é um casal que se despede no alto de um prédio e pratica uma competição de memórias, né, Vini? Pode-se dizer assim. E a gente fecha a peça assim, mas ela... São quatro peças diferentes, quatro momentos, quatro personagens, mas elas têm um ponto em comum, que são os encontros e desencontros. E a gente procura passar por essa busca de identidade, essa expectativa não realizada e tal. Falando a sinopse assim, parece simples, né, Vini? Mas cada um sente o que reverbera ali dentro de cada um, né? Tem que estar lá para conferir mesmo, tem que estar, né? Tá lá. Tem que estar lá para conferir, não, para sentir. Para sentir. Para vivenciar, para navegar, né? Na verdade, eu sinto que o público, cada um se identifica mais com uma estação, né? Tem uma estação mais leve, mais, que tem mais humor, que é o verão. Tem uma estação mais melancólica, mais reflexiva. Tem uma estação mais dramática, né? Então, o grande barato de fazer essa peça, e que eu já estou ansioso para vivenciar isso, é justamente experimentar tão diferentes emoções, né? Tão diferentes estações. Isso que é a grande ansiedade que eu tenho de fazer essa peça a cada apresentação. É, embarcar nesse jogo com a Gabriela e com certeza com o público. As quatro estações, encontros e desencontros, peça hoje à noite no Iguaçu Boulevard, às 8 horas aqui em Foz do Iguaçu. Conversei com a Gabriela Veiga e o Vinícius Piedade, e quem quiser também adquirir ingressos, quais são os locais de venda aqui em Foz do Iguaçu? Antecipado? A Go Rock, no Iguaçu Boulevard, e na Lomar, que fica no shopping. E também na Hora, lá no próprio Boulevard, né? Isso, na Hora e também. E observação a preços populares, estamos fazendo essa turnê a preços muito acessíveis, 30 inteira, 15 e meia, ou seja, né? É possível, né? Muito possível. Também quero dizer, quem quiser curtir a nossa página no Facebook, Quatro Estações, é o nome da página. Peça Quatro Estações. Peça Quatro Estações, perfeito. Meu site também com a agenda atualizada, viniciuspiedade.com.br. Mais alguma coisa, Gabriela Veiga? Acho que só isso. Mais alguma coisa, a gente Juca espera todo Rodrigues, mundo. Juca Rodrigues, parceiro, valeu pela oportunidade. Grupo Amadeus fazendo arte aqui em Foz do Iguaçu. Muito bacana essa parceria, viu? E essa entrevista também estará disponível daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui, Vinícius Piedade e Gabriela Veiga, aqui na Muito CBN. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Rápido intervalo na programação. Já voltamos com outras opções de lazer aqui na região da Tríplice Fronteira neste fim de semana. CBN Turismo até meio-dia na rádio que toca notícia. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 59 minutos e a Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de Foz do Iguaçu fez o pagamento na última terça-feira de R$30 mil devidos à Associação Brasileira de Agências de Viagens e também R$26.940 referente ao piso do estande de Foz no 24º Festival de Turismo de Gramado. O pagamento dessas dívidas vencidas no ano de 2012 possibilitará que Foz do Iguaçu possa participar de algumas das feiras mais importantes do país na área de turismo, como é o caso do Festival de Gramado e, mais concretamente, agora em setembro, a Feira das Américas, que é promovida pela ABAV e neste ano acontecerá na cidade de São Paulo. Dívidas que ficaram para trás e poderiam prejudicar o turismo de Foz do Iguaçu, felizmente saudadas pela administração. CBN Turismo. E pontualmente meio-dia, vamos rapidamente à programação de shows e baladas para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Quem gosta de música poderá conferir o Jarra Thompson Band no Zeppelin Old Bar, também sertanejo com Patrick Heder e João Vitor e Matheus no Woods Bar no centro de Foz do Iguaçu, Marinalva no Pacová Café Bar e opções de baladas também no Paraguai, na Argentina, em Ciudad del Este e na cidade de Puerto Iguaçu. Chegamos ao final da edição deste sábado do programa CBN Turismo. E você que pergunta a respeito dos ingressos para a peça Quatro Estações, daqui a pouquinho estaremos entrando em contato com os vencedores desta promoção. Aqui a cortesia dos atores para esta peça que acontece às 8 da noite no Iguaçu Boulevard. Programa com trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, produção de Angélica Mendes, reportagens em Foz, Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Fique na sequência com o repórter CBN em Rede Nacional. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 da manhã.